produção dos beats, meu mano Kai Serral. Correr atrás, plantar o bem e querer ir mais além das fronteiras sempre e lutar também. Menino novo, pobre sonhador, mas não tinha sonho de ser jogador. A vontade dele era ser cantor, conhecer o Brasil e o exterior. Através da melodia espalhar o amor, atravessar o oceano e conhecer vários manos, fazendo coletividade, andar em várias cidades, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Viajar o mundo inteiro. Estados Unidos, sonho ainda não vivido, Europa e África, ou quem sabe até na Ásia. Mas pera lá, sonho distante demais pra ainda acreditar. Sua realidade, casa de telhado, com cômodo apertado, mesmo assim não partiu pro lado errado. Sempre manter o seu foco, prosseguindo rumo ao alvo. E olhando para o alto. Correr atrás, plantar o bem e querer ir mais além das fronteiras sempre e lutar também. Correr atrás, plantar o bem e querer ir mais além das fronteiras sempre e lutar também. E não tô nem aí pro que vão falar de mim. Eu continuo caminhando, somando junto com os verdadeiros que torcem por minha vitória. E tô longe daqueles que querem a minha derrota. Eu vou de rumo ao progresso, sempre mantendo os olhos bem abertos, com as aves de rapina que tentam contra a minha vida, querendo me fazer parar. Mas eu tenho uma longa jornada pra andar, e eu vou continuar, pois eu tenho legado, pois eu tenho chamado, e eu vou conquistá-lo. Tenho sonhos pra alcançar, e eu vou chegar lá. Não vou cair no precipício, porque Deus está comigo, e nele tenho ombro amigo. Me dá forças pra andar e louvar, ser feliz e enfim prosseguir. Correr atrás e mais além. Amém.